Velho, a gente vai começar o programa hoje, velho. Você tem o ponto rock, a gente vai fazer. Tem um amigo nosso aqui de Franca, cara, um brother nosso. Eu vou te falar que ele é o galera, todo mundo conhece, é o Tuizinho. Todo mundo conhece. Se não, uma das pessoas mais. Ele toca vários instrumentos muito bem, por sinal. Como eu posso falar, cara? Exóticas que eu conheço. O cara, se eu bato palma pro cara, o cara é sangue bom. E ele tá aí com ele, a sua produção, ele gravou, bacana, cara, tipo uma ópera altos rock, CDs que ele já fez aí, só a maioria dele sozinho, né, cara? O cara grava as coisas sozinho. Inclusive eu quero comprar esses discos, eu falei pra ele. Bem experimental, bem experimental, bem bacana. Então eu tava trocando ideia com ele, cara, o Tuizinho, que foi uma das antigas também, da época do Indora, né? Começo da década de 90, fazia rock and roll com a galera. E sempre rolando experimentações, né, não sei o que lá. E o cara é fã, assim, número profissional do Zappa, né? Então aí, cara, a gente tá trazendo um som dele, galera, música dele chamada O Bom Francanês, querendo ou não, cara, é uma crítica à sociedade francana, que eu acho muito legal isso. Eu acho que muitos de nós aqui, não só que ouve o programa, mas todo mundo pensa parecido, só que não teve a mãe de fazer. O culhão de chegar em Brasília, desde 93 até o próximo show, acho que nada melhor que um programa de metal pra fazer isso, entendeu? Então vai ter o Bruno Bom Francanês com o nosso amigo Tuizinho, cara, que é do CD. Vamos ver então, com o Tuizinho, com participação especial, cara, do Zuki Chagas no final fazendo um solo. É, isso aí. Ouve só essa do Tuizinho que é massa. Tuizinho, fala o que pro Tuizinho, cara, pra essa música dele, sensacional. Aliás, a gente precisou fazer alguns cortes, assim, quem ouviu e achou que tem algumas coisas ao contrário. E realmente tem isso. Porque... eu tive que dar uma editadinha, senão eu ia ter que pegar uma grana aí dos patrocinadores. É, exatamente. Beleza, cara, mas criatividade total, né? Muito. Yeah. sequência a gente resgata também mais um cara muito importante aqui para as nossas conexões musicais alienígenas, um cara que eu tive a honra de conhecer pessoalmente na semana passada, quando eu visitei a cidade de Franca, né, onde atua o festival, o coletivo Guerrilha Gig, o Tuizinho, né, junto com a galera do coletivo, Carlos e Clóvis, né, tem a banda que acompanha, né, a carreira solo, digamos assim, do Tuizinho. Um grande músico experimental aí do interior. A gente vai conferir com ele a faixa Quebra-Cabeça, né, jovem? Que dentro da sua vasta discografia se contextualiza no disco das leituazinhas dançarinas de Ula Ula nas saunas do balneário restante. Pra quem não lembra, os balneários da Razão Pura estão já desde o outro disco, né? Ele sempre lança discos extensos aí. Tá aí mais uma música cheia de referências a outras músicas, releituras dele mesmo, sei lá, que é um quebra-cabeça, né? Assim como o nome da música. Aproveitar e mandar um salve aí pro Alisson Tio, que tá na conexão, ouvindo a gente lá de Franca, cidade do Tuizinho. Quem sabe o Tuizinho também não tá ouvindo, e mandar um salve pra ele. De proveito aí. Muito bom, salve Tuizinho. E já pra falar um pouco, que você vai estar tocando no Guerrilha Geek 4, cara. É? É. É. E agora vai dar um som ao vivo, né, cara? É, eu vou tocar um Lulu Santos aqui. Pera aí, vamos arrumar aqui. Deixa eu afinar essa viola. Pronto. Bom. Santo, Lulu Santo, thank you. Mas de agora pra frente não vai.